Rádio Web, reporte para ingresso no corredor insonuado. caiu, pegou uma 253. 10. 28.8.1, 196.0. 7, corredor Axé. Confirma o chamado de pouso em Paraná, vocês? Qual é a frente de alvo? Aproveite. Eu quero autoridade de Vasco da Gama. Para o nível de voo 120, pista de alta volante 1, próximo de 10 horas, como o Sudeste, para o nível de voo 080, para o nível de voo 105, para a pauta 3. de informação de voo em alerta, solicito exercício. Tem 123 na 1, alterna 123 de alerta. Hoje é 7:12, 18 milhas, realizando sobre o voo 2 metros, agora está ativo na posição, eu vou para a capital. Thank you. Bravo, Serra, Serra, Serra Livre. Portanto, 360 graus. 55, 2 para 2 no caso do sinal 010, autorizado sinal 31 da letra 6, sinal 010, está estabilizado. Autorizado, e a letra 6, sinal 0, está estabilizado. Você está passando o carro ali, você tem que fazer um problema de voo?